Mente pensante que cola na grade, bate fatal fight, as nave que trinca meu som, efeito tipo nocaute, pique o caída terrorista, machucado, hip hop, nosso monstro entrando em ação, cause estrago, não é lock, que trava, traca, vida louca, sem pagar comédia, sou Lucifer, que é sua caveira, doido, não se entrega, no final fantasy da vida, jogo game over, crime mais lucro é igual, por ambição, sangue no olho, história nervosa, caminhada é sempre fatality, caixão lacrado e mãe chorando, é cheque mate, os vermes que sempre filmava, agora aplaude, faixa de gás, sou monstro na contenção, vem lealdade, não gela, não mostra, pois o crime não é brincadeira, diz Eduardo Tadeu, ter raciocínio é quente, quem deu falha se fudeu, tem que ser monstro na contenção nessa selva, tá ligado? Tempo fechado e os mano tão vietnamita. Na captura do cifrão, só veste toca ninja. Vai bagdar sobrevivência na mira das Glock. No click-clack, um PM tipo Robocop. Mortal Kombat real, aqui na selva de pedra. Crime que mata sem Deus e os lecote não amarela. Apetitoso, Deus te guarda, anjo Gabriel. Tira da vida bandida de Cristo para o céu. E os parceiros tão torcendo pra sua vitória. No dia do seu batismo, agora para a glória. Longe da pedra que mata, longe dos estilhaços. Eu tô orando por você, meu parça. Um abraço. Eu sou coberto, sangue carmesim. Foi lá na cruz que se entregou por você e por mim. Te fez Highlander prometendo a vida eterna. Sem sofrimento, só virtude ao louco que se entrega. Pode pensar, não perca tempo, vem pra cá ladrão. Do crime para o evangelho, pra Deus pede perdão. Terá respeito lá no céu, consideração. Sou gangsta da palavra, pregando a salvação. Pregando a salvação.